Não existe nada igual, pois eu quero lhe falar desse Deus maravilhoso que fez o céu, a terra e o mar. A beleza do seu rosto enche o coração de luz, e na chama de seus olhos vejo os olhos de Jesus. Seu espírito.